Bora DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. Bora DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. Bora DJ Maiara. Só quem vai amanhecer muito chapado, joga a mãozinha pra cima. DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. Quem veio pra curtir o bagulho doido de verdade, Maiara, bota o rock pra... joga a mãozinha pra cima aí. Maiara, bota o rock pra esquentar. Bora DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. Bora DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. Bota o rock pra esquentar. Bota o rock pra esquentar. Joga! Joga! Joga a mãozinha! Joga pra cima! Joga todo mundo! Joga lá pra cima! Isso! Isso! Todo mundo! E todo mundo! Vai no caquiado! Bora no gingado! Vai no caquiado! Bora no gingado! Eu sei o seguinte... Quem é do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima aí! Quem é do Clube do Remo, joga as duas mãozinhas pra cima! Quem tem amiga sapatão, faz barulho aí! Quem tem amigo viado, dá um grito! Joga! Joga! Bora começar! Bora já começou! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Joga! Joga! Joga! Joga! Joga! É bagulho doido que tu quer, garoto! A gente faz ao vivo e a cor! Joga! E vai quebrando os mansinho, quebra tudo! Bota pra endoidar! Bota o bastidão! Isso, isso, bora batidão, batidão, batidão. Faz ao vivo, isso. Aqui do ladinho, vai girar um pouquinho pra tua direita aí. E vai fazendo caqueado de moleque doido, agora. Bora caqueado no gingado, caqueado. Bora no gingado, caqueado. Isso, quebra de mãozinho, vai quebrando tudo, quebra tudo agora. A mulherada vai fazendo mais ou menos assim. Você sabe muito bem, eu gosto desse safado de mochila e de radinho. Com cabelo de espaçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo, eu com barca nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Vai embaixo de mansinho que a Maiara tá tocando. Isso, joga tudo pra cima, joga tudo pra cima. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, e bora dar-lhe um tel. Joga o anzol, e bora dar-lhe um tel. Joga o anzol, e bora dar-lhe um tel. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga! Joga! Joga o anzol. Lá vai fogo, meu blaster! Lá vai fogo, joga! Joga! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Olha o caqueado, olha como ela vem, olha como ela faz, ó, ó, e vai girando, vai girando, vai girando. Calarica, calarica, calarica, calarica. Agora, mulher, diz: joga fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. É muito fogo no parquinho, é muito fogo. Joga tudo agora, joga, joga, joga. Ei, DJ! Toma tua pisa, toma tua pisa, toma tua pisa, toma tua pisa. E toma no xingado, olha o caqueado do DJ. Toma de caralho, toma de caralho. E olha o caqueado, e olha o caqueado. Toma de caralho. Esse aqui, ah, esse aqui, ah, esse aqui, ah, esse aqui. Prazer, esse aqui. Pra quem não conhece, ah, esse aqui. O meu nome é DJ Maiara Barreto. E eu sou a DJ do Rock Sem Fim. Esse aqui, ah, esse aqui. Bota tudo pra endoidar. Esse aqui. Agora, chuchu. Joga! Joga lá pra cima. Joga tudo agora. Olha o caqueado. Olha o caqueado. Toma na batida. Isso, isso, batidão, o batidão. E deixando a batida, e vai deixando o batidão. E deixando a batida, que ela vem assim, ó, isso. E moleca doida, tu tá com tudo, né, diga, cara? E vai moleca doida, vai fazendo caqueado. Vai moleca doida, vai no caqueado. tá um pouquinho lento esse bagulho, mano. Chama que ela vem, e chama que ela vem. Chama, chama, chama. E ela vem gingando bacana assim, DJ, isso. Ela vem no gingado, no gingado. Joga a mãozinha, joga pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. 3, 2, 1, explode. Joga! Joga! Joga! É caqueado, mano! E vai quebrando de mansinho e quebra tudo. Bota batidão, bota pra doidar. Isso, isso, isso. 1, 2, 3, vai. E bota batidão, bota batidão. O caqueado que ela vem, o caqueado. Vem moleque doido, vai quebrando tudo. Vem moleca doida. Caqueado, caqueado. E vai no caqueado, caqueado. Agora vai! Moleque lindo, mostra como é que faz. Moleque lindo, mostra como é que é. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que joga! Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. E bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. As solteiras agora, pra isso. Lá, pra cá. Só as mulheres solteiras. Pra lá, pra cá. Vai gingando. Pra lá, pra cá. Pra cá. Vai dançando, vai! Pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando. E vai dançando. Me dança e dança. Me dança, dança, dança. E agora? E vai moleque doido, vai moleque doido. Só um cuzão. E joga o cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão, vai. Vai gemendo. Geme bem gostoso. Isso. Geme. Geme. E agora? Só um cuzão. E pina o cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão. Toma na pressão. E toma de ladrão. Toma na pressão. E toma de ladrão, vai. Tu tá solteira, desgraçada. Minha equipe ficha a ficha, mano. Tá junto comigo também. Tá fechado com o Rock Sem Fim. O bagulho endoidou. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Minha parceira Lígia, a primeira dama tá no circuito. E aí, Lígia? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta, mulher? Tu gosta ou não gosta? E agora? Hoje acabou a água, toma banho de leite. Hoje acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Olha o barulho da cama. Vai deixando na batida, na batida. E deixando na batida. Empresário Bolinha, você é o Júnior. Ajuda pra gente também, tá curtindo. Tá no bagulho doido. Cê tá no Rock Sem Fim. Então te liga no bagulho. Sabe aquela tua amiga que tá sofrendo de amor? Mas ela continua no Rock Sem Fim. Não dá em nada. O coração dela tá chorando, mas não dá em nada. Ela vai fechar os olhos agora e vai cantar assim comigo, ó. Não complique. Muito simples, só fazer. Vocês, vocês! Um mais um, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinho. E aí, tu diz? Você me perdeu e agora chora. E agora, DJ? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E ela canta o seguinte. Vem na academia, eu malhei, malhei. Eu lavo na bolsinha e ouço. Os cinco, mano. Os cinco na mão. Canta. E tá foda. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. E aí, Heron? Um dia você vai saber. Vai entender. O Heron das produções de DJ. Quem te amou? E agora? Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. Que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Canta, bebê. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Só quem sabe vai cantar bem alto agora. E essa aqui? Quando eu te vi, gostei. Tu tava tremendo, é muito sal, mano. Calma, você foi até mais ou menos. Diz, Gansinha. Quando foi te beijar. Beijei. Quando te abracei. Terminei. Bora, Chuchu. Que a noite falou. Olha o Juliano aí, mano. Prometi ligar. Ligou. E você me perguntou. E agora tu diz, vai. Qual o tamanho do nosso. Olha os meus olhos. Mano. E canta assim, ó. Assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Mais uma, minha DJ! Acabou, acabou. Você vacilou. Vai colher. E essa aqui, ó. Estou dividido. Tu tá dividido, sua bandida. Tudo pra endoidar, bota tudo. Joga pra endoidar, joga bastidão. Joga lá pra cima, vai. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Tu gosta disso, mano. É só putaria, é só putaria. Joga, vai. E no gingado, vai no caqueado, vai. E bota bastidão, e bota bastidão. E bota bastidão, vai. Isso, viado! A tua amiga sapatão tá do teu lado, tá? Hã? Tô sabendo que ela só beija mulher quando ela bebe uma. Verdade isso? E eu tô sabendo que aquele teu amigo só tem dinheiro por causa do velho. É isso mesmo? Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí. Isso. Joga a mãozinha. Joga pra cima. Joga. Joga. Joga. 3, 2, 1. Agora vai. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora agora e embora, namorar agora e embora, namorar. Pra ficar bonito na conveniência, ML. Eu gostaria que todo mundo levantasse as duas mãos pra cima aí. E cruzasse os bracinhos dando sal, vai. E cruza e dá-lhe sal. E cruza e dá-lhe sal. Joga! Joga e dá-lhe sal. Joga e dá-lhe sal. Joga e dá-lhe sal. Joga! Você quis ir embora, agora embora, na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não. O meu parceiro Daniel Soares, ele. Se fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Sal. Sal. Sal. Fogo. Então, fogo no parque. Então, fogo. Velho Bolinha. Fogo no parque. Então. A galera da MP Viagens. Uma galera que faz viagens aí. Do Pará para o Sul. Com batidão diferente, o bagulho tá fluindo. Tá doidando. E tá doidando. E bota pra endoidar. E bota pra endoidar. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai. Ei, mulher! Vai dançando, vai dançando, vai dançando no gingado, caqueado. E vai dançando no gingado. Isso! Vai dançando. E agora? Com saudade disso, Renata. Você e o Márcio. O rock é sem fim, mano. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se distanciem procurando corte. E aí, Moraes? Qual é a parada, mano? Imagina se ele soubesse que sou eu que tô. Imagina aí, bebê. Imagina se ele descobre. Olha a Carlinha, ela, Anne. Seguidores. E aí, Carla? Novinha, faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Eu tô com a Carlinha, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Duas amiguinhas. Vai, Giovanni. Tô ficando tarado. Olha o velho no circuito, mano. É hoje que vai. Será que é hoje? E bota tudo, vai doidar, vai doidar. Toma na pressão. E toma na pressão. Só um cabelão. Joga o cuzão, vai. Só um cabelão. Joga o cuzão. Gene. E aí, Turuzinho? Você que é o famoso DJ Turuzinho. Agora, Turuzinho, isso. Do Pique de Rock Sem Fim. Tá do jeito que você tá, tá do jeito. Faz do jeitinho agora! Essa doce eu sabia muito bem. Eu gosto desse safado de mochila e de radim. Com cabelo despassado e pra ele nós vai embaixo. Nós vamos lá embaixo. A internet MT, esse é o DJ Paulinho. Tu sabe muito bem. Eu gosto desse arrombado de mochila de radim. Com cabelo despassado. E as solteiras vai embaixo. Nós vai embaixo. E as solteiras vai embaixo. Nós vai embaixo. É o seguinte, meu DJ. Baixo. Chama a batida, isso, isso, isso, isso, isso. Na batida bacana. Que tal a gente cantar essa aqui com os olhos fechados e a mão no coração? Fecha os olhos, põe a mãozinha no seu coração e canta assim comigo, ó. Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão, dá um pouco de tensão. Isso! Em uma gama de medo de dar tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Diz aí! Você me chama, tá pronta, vem já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem. E eu quero escutar vocês agora, agora! Nem o sol, nem as estrelas brilham como o seu. E ela grita! Perfeito, mas que tal tu soltar a voz agora pra cantar comigo assim, ó? Sinto saudades, puta, a gente não viveu. E o que, Juju? Eu só queria uma chance pra te provar. E agora, agora? Eu vou te falar. Linha do Explosão, você, a primeira dama, Renata, e a parceira Lúcia, você, o Júnior, Júnior Piteco, e a parceira Glenda, o Daniel Soares, a Jéssica, e toda a minha Explosão Pop, junto comigo. Joga todo mundo, joga lá pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima, joga, joga, joga! preciso de ninguém mais pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho. As minhas anjinhas do amigo Gabriel estão junto comigo também. Pra vocês é um beijo. Agora. De novo. Aê, da ou ele me ama, ele me mata, mas acho que ele me ama, canta mesmo ele. E aí, Juju, como é que é? Acabou a semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira, e hoje é sexta-feira. É sexta-feira, dia de curtir. Uma conveniência me é. Pago de patrão, chego de pé na porta, em todas as baladas. Ninguém me conhece, pego tuas presencinhas e saio se pagar. Saindo, indo da balada com duas presenças VIP, top e gostosa. Parei na adega, mandei elas comprar o uísque pra poder ajudar o pai. Passa lá, mata vácuo. Saindo da adega, lembrei de um cabaré onde o dono é meu camarada. Troquei duas putas pelas presenças que tava na balada. Aê, DJ Melly! É desse jeito que tu gosta, DJ! DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim, caralho. Muita calma nesse momento, bebê. Eu nem melhor nem pior, o diferencial é o do sota. E aí, Lígia, vai dançando assim, ó. Ela é danada, ela rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante, que bumbum é esse? Bumbum de bumbum, bumbum. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum gigante. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum gigante. Bumbum gigante. Porra, VM, tá uma bactéria do caralho, né? O empresário Davi, você é o Marcelo. Curtindo o bagulho doido, mano. Na mesa dos patrão, ela quer sentar do meu lado. Fala que por mim largava até o namorado. Sabe que beber comigo é diferenciado. Só que quando eu bebo, eu fico um pouco malvado. Eu não vou ter pena desse lado. Movimentar. E ela vai movimentando no talentinho, ó. Se eu fosse com um talento, desculpe, porque você tá se dando. Bate uma vez essa puta safada, pequena jantada de elite na cara. Vai no chão! Vai no chão! Joga, mulher! Joga, mulher! Joga, mulher! Eu te falei que eu não quero compromisso. Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo. Larga do meu pé, garota, vê se tu me esquece. Namorar, nós não namora, só cancela CPF. Namorar, nós não namora, só cancela CPF. Diz! Vem, DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser. Minhas anjinhas, joga tudo agora, vai! E vai botando na pressão, na pressão, na pressão. E agora? A dança do viadinho. E vai dançando, viadinho, vai dançando. Aponta pra aquele teu amigo viadinho agora. E vai fazendo caqueado junto com ele na manha. Isso. A dança do viadinho. E vai dançando. A dança do viadinho. E agora, bebê? A dancinha do viadinho. China. Só um cuzão. Me joga o cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão. Toma na pressão. Me toma de ladrão. Toma na pressão. Toma. Agora, chuva, vai. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Me bota, bota tudo nela. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, seu vale, coisa de momento. Os cara doidos, gente. Só os cara doidos. Joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal. Os cara doidos. Sal, sal. Joga a mãozinha pra cima aí. Sal, sal, sal. E dá-lhe sal, e dá-lhe sal, e dá-lhe sal, sal, e dá-lhe sal, e dá-lhe sal. Não tô nem aí se Tu tá solteira? É só rock sem fila, tua mente. Let's go! E agora, bebê? E aí, velho? Só na manha. Let's go! Tu tá solteira? Tu vai dar um gritinho gostoso pra mim agora. Isso, isso. E deixa na batida, e deixa na batida. E vai tocando, vai minha DJ. Vai tocando na batida, vai minha DJ. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Os homens solteiros vão gritar agora. Você não deu valor. Ei. Mozão, quer me chamar de... A mulherada diz... Quer me arrastar? Ei! Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade. Verdade, explana pra suas amigas. Amiga. E aí, Pitbull? Amiga. Bora, Pitbull! Bora, Pitbull! Ela chega e chama. Maiara. O que acontece em Marituba? Me arrasta no morro que eu te... Let's go! O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias. O DJ é dançarino desguiado. Isso! Giovanni diz assim: fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Bucanas, aguarde, bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido. Ela gosta do Calica. Se descobre que eu sou bandido. Ei, Calica! Usa querendo. Ela diz assim, ó. Ai, Calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Joga tudo pra cima, vai! Ai, Calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, Calica, quer dar pros amiguinhos da boca. O bagulho explodiu, DJ. Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão. Ele te pega, te macerta, te foguete já arrebenta. Ele te pega, ele te pega, daquele jeito, vai. Ele te pega, te arrebenta, te arrebenta, te arrebenta, te arrebenta, te arrebenta, te foguete, te macerta. Ele te pega, te arrebenta. Virou bailão da conveniência MR. Te pega, te foguete, te arrebenta, te foguete. Ele te pega, é a Carlinha, né? Te fogueta, te maceta. Ele te pega, e Carlinha, bota, devagar. Vai, DJ detona, bota com força aqui na treta. Até o moleque faixa preta vai socando a noite inteira. Soca a noite inteira, soca a noite inteira. Vai socando a noite inteira, soca a noite inteira. Vai socando a noite inteira. Ele te pega, te arrebenta, te fogueta, te maceta. Ele te pega, te fogueta, te arrebenta, te fogueta. Ele te pega, te arrebenta, te fogueta, te maceta. Ele te pega, te fogueta, te arrebenta, te fogueta. Esse jeito desse clima bacana. Ó quem tá do meu lado. O meu parceiro Igor, da equipe Ficha Ficha, do quilômetro 29 do Tauá. Ele já falou, Maiara, o bagulho é mil grau e o rock é sem fim. A equipe Ficha Ficha tá fechada com você. Agora sim, Igor! E aí, viado, te rasga agora, viado. Na batida, DJ! E bota na batida! E bota na batida, e bota tudo na batida. Isso, bota pra endoidar, e bota pra endoidar, e bota pra endoidar. História verídica, acredita quem quiser. História verídica, acredita quem quiser. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Ele queria mais e ele sempre satisfeito. Ela queria... Quem nunca perdeu uma mulher pra sapatão aí? Na rua ela tá livre com respeito. É só que é com você. Oi? E vai dançando, bota pra doidar. E vai dançando na batida. Só quem tá solteira giz. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Joga tudo. Tô solteira agora. Joga tudo. As mulheres solteiras, joga a mãozinha pra cima. Aquela que se libertou. Tá aproveitando a vida nesse momento. Aquela mulher que não depende de macho pra porra nenhuma aí. Joga tudo pra cima, joga tudo, joga tudo. Eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na sua piroca. Solteira, tu tá afim disso aqui. Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na p... E ela diz: é, mano, agora cuidado, viu? Muito cuidado, mulher. Muito cuidado. Ela se separou, tá bagulho doido agora. Mulher, mulher. O golpe tá aí. Cai quem quer, o golpe tá aí. Cai quem quer, o golpe tá aí. Cai quem quer, cai quem, cai quem, cai quem, cai quem. Cai quem quer que ela tá só afim de curtir, velho. Cai quem, cai quem, cai quem, cai quem, cai quem, cai quem. É assim! Cai quem, cai quem, cai quem. Senhoras e senhores, boa noite. A putaria vai começar agora. Agora essa coisa vai começar. Assim, DJ. E bota na batida. E bota na batida. E bota na batida. Vai no batidão. Vai no batidão. Vai no batidão. Vai no batidão. Ela tá no pique de rock sem fim. Vai tremendo. Vai tremendo. E agora diz? Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro. Os cara doido, os cara doido. Larguei a vida de casado e agora eu tô... E eles vão cantar bem alto assim comigo, mano. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Se tiver com dinheiro no bolso, brota aquelas vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei. Isso entrando no talentinho, isso. O jeito que você gosta. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo. Só que já teve uma amiga talarica na vida aí. Pra agradar você. E de uma vez por todas. Tu vai lembrar dela. 01, e vai cantar bem alto assim comigo, ó. Com toda a raiva diz. Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Na tua amiga. E tu vai levar um pau. É. Quem tá com o copo, levanta o copo aí, levanta o copo aí. Quem tá tomando uma cerveja estupidamente gelada, levanta o copo aí. A conveniência MR, levanta o copo aí, levanta. Coloca tua latinha pra cima, isso. Copo aí, o teu copinho copo pra aí, cima. Copo aí. Tá... Todo mundo pra cima, pra cima, pra cima. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Oh, safada. Quer dar pra mim ser amiga da... O que que ela é? Oi, safada. Quer dar pra mim ser... E a DJ mostra como é que faz. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa. Solta a voz e grita bem alto pra mim, vai. Voltei pras putas. Voltei pras putas. A carroça tá... Tu gosta disso? De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. E dança, e dança. Dança. emoção, DJ. Eu sou o Johnny. Mistura tudo. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência. A conveniência MR é o nosso lugar. E joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Remo, quem é do Paysandu, quem tá muito feliz com o Sinox sem fim. Isso. E joga a mãozinha, joga pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. E joga todo mundo e joga lá pra cima. E joga tudo, vai. E a DJ não para, não. A Patricinha abalou, oh, oh, oh, e a moçada parou, detonou. Me doida. A Patricinha abalou, oh, oh, oh, e a moçada. A Maiara chegou e detonou. Everybody's going to the party, have a real. Me doida. Me doida. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Me doideci, me doideci. É muita onda, minha DJ. Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. E aí tu diz? E eu com aquele lança na mão. Avistei a vítima que vou matar. Agora, chuchu. Espirro, lança. Cachorrada vai rolar. Espirro, lança. Quem tá muito afim? Quem tá afim de tanto? Mas tô sabendo que o teu amigo tá apaixonado. Ele machou pra mulher as férias inteiras. E a mulher não deu um beijo no cara. Passou e ele continua besta pra ela. Todo dia rola um pix. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular que é sal. Tá, entendi. 3 da manhã me chamando. Ela liga e chama Maiara. Sei, fala aí. Só não precisa falar, eu te amo. Canta pra mim, vai. Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora, mano? E agora tá ligando essa hora. Vocês cantando. Bem alto, vai. Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Joga tudo pra cima. Na favela com a tropa das amiguinhas. Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar com o reino porque ele é importante. Olha como ela vem, gente. O sador só sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. E a morena vai embaixo. Se eu sou barca, nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Tu sabe muito bem que eu gosto desse arrombado de mochila de radim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo, pro barca, nós vai embaixo. Ela vai embaixo. Baixo, tá ligeiro. Isso, tu tá ligeiro. Tu tá ligeiro. Tu tá ligeiro. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que sou safado. Se eu tô com três, ela me chama de tarado. Muita calma nesse momento, meu amor. Calma, amor. Dei pra todos, eu tô com tanto recado. De paixão, dá um tempo. Escuta o que eu vou dizer. Posso até ficar com ela. Mas é pensando nas três. Posso até ficar com ela. E agora? Toma que toma que toma toma toma tá. Toma que toma que toma toma. Vai, Turuzinho. Toma na xereca. E bota o bagulho pra endoidar. gostoso, mulher. Ai, para amor, eu te amei. Você foi embora da minha vida. Eu não te botei fora de casa. Você que foi no papo das amigas. Geme, vai! Ai, para amor, eu te amei. Você foi embora da minha vida. Eu não te botei fora de casa. Você que foi no papo das amigas. Ai, para amor, eu te amei. Te amei como ninguém. Assim tu me mandou pra casa, deu 4 horas da manhã. Isso, isso. Como ninguém. E agora vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O Yumi comeu só uma perna, minha jota pede. Vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O Yumi comeu só uma perna, minha jota pede mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O Yumi comeu só uma perna. Aquele gingado, Igor. Entra no carro novinha. Se ajoelha e começa a mamar, sei que tu já tá molhadinha. Igor de madrugada querendo me dar. Entra no carro novinha. Se ajoelha e começa a mamar, sei que tu já tá molhadinha. Igor de madrugada querendo me dar. O Playboy é foda. Com ele é só botadão. Falei, não aguento não, que é só colocade. Vai devagar, Juju. Que é só colocade. Vai devagar. Realizando um sonho, eu não acredito nisso, não acredito nisso. Em breve nos cinemas, Pierre, o impossível. Joga, e joga, e joga lá pra cima, e joga lá pra cima, e joga, isso. E agora? Daniel Soares, o Jefferson, Jefferson William. Eu não preciso de MP Viagens. Comigo, não... A galera, a rapaziada aí, com... que faz viagem para o sul do Pará. Boto minha vida em perigo. Fechado com óculos sem fim. Só assim boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a giota, sem um real no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê, tadinho da giota. Ou ele me ama ou ele me mata. E hoje, sábado, dia 21. Aqui na nossa conveniência MR. Vai rolar a noite do moleque doido. Acabou a semana, já é. Treme tudo. E hoje, sexta-feira, e hoje é sexta-feira. Pego o. Gerencílio, sensação, ele, o velho pressão. Vai comandar tudo por aqui pela conveniência MR. Vários DJs convidados também. Giovanni vai estar no circuito. Ninguém me conhece. Turuzinho também vai estar no circuito. O velho pressão, o velho pressão vai comandar. Com duas presenças, bagulho vai ser mil graus. Que gostosa. Parei na adega, mandei elas comprar o uísque pra poder ajudar o pai. Acho que vem. Uma nota falsa. Saindo da adega, lembrei de um cabaré onde o dono é meu camarada. Troquei duas putas. Pela... DJ não alivia, não. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro hoje vai ter putaria. Dentro do carro hoje vai ter putaria. E a lourinha vai sentando assim, ó. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta. E ela grita. Senta, senta. Maiara. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Seguinte, gente. Senta, senta, senta, senta, senta. Essa aqui. Senta, senta, senta, senta. Pra cá, pra cá. Tu vai cantar bem alto. Só pra cá. Pra aquela rapaziada que fala mal de ti. O dia inteiro. Só pra cá. Ou melhor, todos os dias. Só pra cá. E não faz um pix pra te pagar tua energia. Só pra cá. Não te ajuda em porra nenhuma, mas tá ali te criticando e falando mal de ti. Isso. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Vou... Essa tu vai cantar bem alto agora. Desejo, tu evapora. Eu só bebo água, caralho, água. Não vem de confiança, não vem me rotular. Não cago, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a pressa. Agora tu vai cantar pra ela o seguinte, ó. Na cabeça, eu quero que tu vá. Vá tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida. E vai. Da puta que pariu. Aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Vá tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida. E vai. Da puta que pariu. É assim, minha gente. Quanto mais eu vou dançando, eu me sarra mais. Quanto mais eu vou dançando, eu me sarra mais. Sério? Mais empurra, que eu sou suco. Empurra, que eu sou suco. Empurra. Assim que é bacana. É a famosa família Rock Sem Fim. Empurra, que eu sou suco. Empurra. Juju! A primeira dama, Adriana, também tá junto comigo. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Sem agressividade a gente chega pra fazer a nossa onda. O Márcio falou, a Renata falou também. Amanhã você tem que voltar. Então, se Deus quiser, uma vez no mês a gente vai fazer o nosso Rock Sem Fim aqui na Conveniência MR. Agora, esse momento já tá suada. Tu já endoidou, tu já rebolou tua raba. Bora sofrer um pouquinho. Bora curtir um pouquinho de marcante. Bora dançar um pouquinho. Assim, mas tem que ser meio que na batida do talentinho. Isso, isso. Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila, ele já tá na sua. Você fica com ele, a nossa amizade continua. Minha DJ, puxa aquela lá do Fugino, que todo mundo sabe cantar assim, ó. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci. Eu sei, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se desapareceu, não consigo gostar de um outro. Os olhos e viaja agora. Fuge paixão. Então você diz pra mim: esse amor impossível. Esse amor impossível. E na batida da Marquinhos, a Maiara vai tocando assim, ó. DJ Maiara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim. Eu tô com a Maiara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Penso em você, consigo esquecer essa loucura de amor. Te liga. Sua boca me beijar, fazendo sonhar. Você me faz enlouquecer. Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Cantando bem alto. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Chama que ela vem, vem. Vem logo me amar, Maiara. Faço tudo por você. Viro o mundo só para te ver. Estou no meu coração. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de paixão. Vivo e agora. Foi o que você falou pra mim. Me faz um sonho. De um sonho ruim. Beija-me. O empresário Davi, ele e o Marcelo. Estão junto com a gente também no circuito. A Conveniência MR. Canta agora, vai. Sonho eu perdi a você. Os detalhes não sei. Foi como olha pra ele e diz assim, ó. Meu anjo fez Esse sonho ruim, cê é longe de mim, sei não dá. O meu parceiro Bolinha, a Renatinha, irmão, tá todo mundo junto e misturado. A Conveniência MR virou caldeirão. Faz o caldeirão do Rock Sem Fim, DJ velho. Do jeito que você gosta, suadinho. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Das cartas que escreveu. Hoje é o aniversário do L2. Cadê o L2? Cadê ele? Não pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. Falando baixinho no ouvido. Essa até bandida chora. Tô sentindo que tu vai chorar hoje. Hoje é o dia. Onde se escondeu, amor? Vem, Maria Lúcia. Tamo junto. Que eu pensei em ser eterno. Jura, deixa os olhos. Pois um grande amor, não se esquece jamais. Olha pra ela e diz, ó. Eu amo, amor. O que que ela é, Denis? Amo você, minha vida. DJ Velho Pressão. Eu amo, amor. O torpedo tá fechado também. Com a luxuosa Kombi JJ. Segura o teu coração aí, bandida. Lá vem bala. Essa até os caras doidos choram. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você... E aí, Carla? E aí, Anne? Estão um bagulho doido hoje. Seguidor do Giovanni. Agora lá é seu Rock Sem Fim, Giovanni. Já era pra ti. Sal. E o Calica chama DJ Maiara. E agora diz aí, mulher! Amar assim, jamais dizer adeus. Já não quer mais a grande surpresa. E viver assim, assim de jeito, e assim morrer de amor. DJ Maiara. Doida, mano. Responder. Liga a cobra. Ela grita: água, caralho, água, água. Diz amor. Não sabe de cor, meu celular. Não finge que você perdeu. Você perdeu. Canta, vai. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde. Diz aonde você tá. Não importa se você morar aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. Já mandei no salve pra lembrar que nada dá de hoje. Faço um ano sem ficar. Se ligar, a cobrar, liga pro meu celular. Vai ter miséria no bem-sono. Vai ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar. Minha DJ, e aquela, aquela que machuca os coraçãozinhos, aquela que o cara lembra do casco velho, daquele chifre que ele pegou. Será, mano? São as horas, os minutos, não consigo te esquecer. Maiara. Sei porque acabou, porque tudo diz, bebê. Me dizia que era só paixão, mas juro que era amor. Decidi televisão. Você dizia que era só paixão, mas juro que era amor. Decidi televisão. Anda. Olha só, o meu parceiro L2 hoje tá no berço. Cadê ele? Levanta a mãozinha aí. Ele tá comemorando mais um aninho de vida. E ele veio comemorar junto com a gente. Primeiramente, eu queria agradecer você por ter escolhido a noite do Rock Sem Fim, por ter escolhido a Conveniência MR pra tá comemorando o seu aniversário. E eu quero desejar pra você muitos e muitos anos de vida, muita saúde e muita paz. E claro, muito dinheiro no bolso. Mano, a rapaziada que tá com ele aí, vamos bater o parabéns aí pra ele, por gentileza. Bora na boneca, na boneca. Um, dois, três. E parabéns. E nessa dá. E muitas fé, muitos anos de vida, muito sucesso, muita saúde, que você sempre possa estar rodeado aí de grandes amigos, com pessoas que amam você. Obrigada mais uma vez por estar junto com a gente e bora continuar o Rock Sem Fim. Vai, moleque doido! Assim, Maiara. Maiara. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado e dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. DJ Maiara Barreto. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração. Solta a voz e diz: foi no lava. Na Conveniência MR que rolou beijinho. E ele já se apaixonou por ela. É, mano. Segura nas marcantes. Fala pra ele. ele o seguinte, ó. Não, mano. Não. Não me ligue mais. Me deixa que a dor vai passar. E o meu amor por você acabar. Vai curtindo na manha, nas marcantes. Daqui a pouquinho tem meu parceiro Giovanni. E ele vai comandar tudo em seguida. Tem você, né, velho? Tudo que passou. Que pena, amor, que tudo acabou. Dia. Mas fico aqui pensando em nós dois. E nos momentos. Bagulho todo. Esqueço. Vem a emoção da galera, minha DJ! DJ Maiara Barreto. Só quem tá muito feliz vai soltar a voz e cantar assim comigo, ó. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti. Ei, Márcio! Ei, Renata! As noites eu penso em ti. Obrigado, viu, vocês aí. Junto a mim, que está junto com a gente, nosso projeto. Mas ainda estou. O bagulho explodiu. Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa forte pra mim, meu amor. Ô, meu amor. E aí, Rogério do Pancadão, mano, solta a voz agora. Se eu bebi, foi por causa de você, posso jurar. Rapaziada de Benevides, Evagine curtindo, lá com Veniência MR, tamo junto. Não vai pensando que ainda sou. Ele tá curtindo. E DJ Maiara. Alguém falou que andei mostrando seu. Falou, Anny. Chega com o Giovanni aqui, Anny. A sua vida quer se ver, não me interessa. Eu te asseguro, nem me lembro de você. E aí, Maurício? Sua... Vamos junto, meu mano. Você aí que é referência, né, meu brother? Já te esqueci. Guarituba, Santa Catarina. Eu estive em duas turnês já em Santa Catarina. Começo do ano que vem tem a terceira, se Deus quiser. Sempre representando as mulheres e, claro, nossa cultura, nosso ritmo paraense. Sempre, sempre. O Thales Supressão de Benevides tá junto com a gente, mano. Hoje é dia da mentira. Eu brinquei e você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Essa é a música do Moraes, é? Hoje é dia. E Moraes, desgraçada. Eu brinquei e você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. O Moraes gosta de marcante, DJ. E agora? Vou deixar bem tranquilo, para que você possa já entrar na pressão. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Te liga no som. Tem que decidir se esse caso é pra valer. Isso. Se alguma vez difícil. Foi amor na contramão. E ela diz: a sua estupidez já não te deixa ver. E você nasceu pra mim, Maiara. Eu preciso de você. Porque ninguém. E hoje ainda tem Maiara Barreto lá na quadra do Benção no Barreiro. Separa. Festa até 9 da manhã. Eu vou deixar. Quem será? Me diga quem será. que te liga antes de você deitar. Quem será a minha DJ? Agora! Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Banda, Fruto da Terra. Tô com a Maiara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê.